de mim mesmo ele sofreu. Na cruz foi condenado a morrer, já sabendo que havia de passar, enfrentou sem reclamar, fez tudo por amor, pensou em desistir do pouco sangue descer, mas não voltou atrás, porque viu você e eu. O sentimento maior prevaleceu, fez a vontade de Deus, ele me libertou, carregou os meus pecados sobre si, nada pôde impedir, nem a dor. Tendo uma lança ali ultrapassar, nem o pai pôde olhar. Deus o desamparou, o sangue do seu corpo ali o sol secou. Uma voz então falou, meu espírito te dou. Sangue desceu, mas não voltou atrás, porque viu você e eu. Sentimento maior prevaleceu, fez a vontade de Deus, ele me libertou, carregou os meus pecados sobre si, nada pôde impedir, nem